8003, considere a autorização para ingressar na base, faça um 360 pela direita, mostrar para o ponto de prioridade para decolar. 360 pela direita, Lourinho 603. E desejar a longa e aguarda decolagem na estrada. Porta nova, militares. Gente, então faz o 360 pela direita. 4527, a linha mantém, cabeceira no zero. Para o pushback, eu vou 1-889. Vou 1-889 no 09, confirmando autorizado, reporta táxi. O 1889 apenas confirmando o portão 09? Não aqui, o 09 vai entrar. Sente. 48, Solos 39, libera a direita, e chame 1-2-1 da décima 9. 1-9, boa. Erradinha, 7-2. Sete, vento 1-50 graus, 5 nós, nível de decolagem, pista no zero. Boa noite, Web 6748, escuta na alfa. Web 6748, boa noite, táxi via alfa e reporta antes do ataque 6 Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes do Juliette, Web 6748. V50 ali mantém, cabeceira na zero. Aqui mantém, cabeceira na zero. Novo 360 pela direita, Olympus aguardando os sucessos. Novo 360 pela direita, Olympus aguardando os sucessos. Web 5837, circulou aos 4 1, chame o controle no voo. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Leda. Pós 2000, direto Leda. 2000 Leda, centígrado. Graça. 3662, boa noite, ali mantém, cabeceiro no zero. Mesmo código 5072 e a saída Arbor após o fixo Elefa quando intercepta o peso 17Q. Pode passar o controle? Veículo 43, agora controle com voo, 3258. Obrigado, 1935, boa. Muito boa noite, Sotan 3858. 3858, contato radar decolagem, submantendo 370, saída MOMO. Saída MOMO solicita proa de Bangu ou Frote, tá com água para cima. Gente, vamos coordenar uma prova mais à frente agora. Sim. Vai taxiar, 4-2-8-6. 8-2-9. 3662, livre decolagem em pista 10, vai tomar 50 graus, 89. Livre decolagem em pista 10, 3662, decolou aos 45, chame aí, 199, decimal 35, bom voo. Chamaram o controle 1935, boa noite, obrigado. Decolado no perfil da PUCA, cruzando 1500 pés. 3662, contato radar, vigilância, todos mantêm o 390, após 2000 jamo. Afirmativo, 2000 jamo, subindo 390, até 3662. Autorizado trocar RMT, pistão no zero, vento 150 graus, 8 no iPhone. Autorizado, reporta táxi, são 3561. O 989 é Lima, tem capítulo 10. Controle o T3662, Voltrov. Quando possível, gostaria de mandar pro de Ionot ou Neuma. Gente, agora. Aguardo para iniciar o prospeccionamento. Um Airbus Datan 04 já iniciando, ok? Não me escuta. Oi? Consiga? Está restrito ao nível de voo 330, voando direto a Buco. 330 a Buco, são 3858. 3662. Prossiga. Restrito ao 350, direto Natal. Direto Natal, 350, obrigado senhor. Web 5827 cruzou 150, chama em Recife 251, lanterna 3325. Afirmo e confirmo. Aquele abraço. Boa. Formação uniforme confere, Maceió 330, copia? Copia. Autorizado Maceió, nível 330, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju, quando intercepta Upper Whiskey 58, prossegue até a posição Orago, Oscar, Romeu Alfa, Golf Oscar, e após prossegue direto para o destino. Controle 199, decimal 35 e aciona 5116 no transponder. 330 Maceió, esquerda PUCA Aracaju, transponder Orago. Horário de Maceió, 1935, transporte, motor, transporte 5116, transporte, transporte, transporte, transporte, transporte, transporte, transporte, transporte, transporte, transporte, Santo 3152, cotejamento correto. Temos um Airbus da companhia prestes a finalizar no 04 e após o mesmo um Airbus da Oceaner já aguardando para iniciar, ok? Será o segundo no setor após o táxi do Airbus da companhia. Final baixado, travado. Cara, final baixado, travado. Confirmo, parou o controle. 889 decolado, 2000 na Dael Leda Bridge. Dael. 889. São 3561 no táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1 no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Índia Alfa, estou com o RMTO 52, na perna do vento, reporte para girar base. Perna do vento autorizada, reportará para girar base, limpo 03. Assim que o TAM passar o 6310, pode acionar, já. Firmativo 6310, estava só aguardando a viatura que ingressou agora na Juliette, mas no momento está livre agora para o inspecionamento, reporta táxi, fechando a 6310. Sim, obrigado, reportará. Salvador Uber, 7-7. Pode-7, beleza. Autorizando o voo de pela alta do Lu 21. Pela Upper Zulu 4-4 tem a obrigatoriedade do, mas só no horário de 1-8-3-0 até 2-1-3-0, ok? Então, após esse horário, não há nada que impeça pela Upper Zulu 2-1. Tá ok, então, obrigado. Olimpo 03, poderia me tirar uma dúvida? Prossiga, amigo. Após tocar RMT, o trem de pouso é recolhido ou permanece embaixo travado? E todo treino é feito com o trem de pouso assim, embaixo travado? Não, negativo. É recolhido em todos os tráfegos, todos os circuitos. Às vezes, quando a gente já está com o trem baixado e é comandado o 360, a gente mantém embaixo para evitar um ciclo de desnecessário, mas ele é recolhido em todo o tráfego. Ok. Ciente, autorizado de ir à base? Reporte na final, baixado travado. Ciente da base, reporte na final, baixado travado. Desça ao nível 4.000 pés, 1014 ajuste. Reporte passando pelo 4.013, reporte na passando pelo. Desça ao 13, por favor. 1094, 1014. 1014. Decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle 119, decimal 35 e aciona 5117 no transponder. Autorizado Fortaleza, 370, peso 19, decola da 10, curva esquerda na Momo, Froti. Controle de canal 35, transponder 5119, décimo 604. Protejamento correto, portão 05, chama pronto para o flexionamento, gol no 604. Chama pronto, 604. Sol 96, 00 da Ocean, Spartak, Natal, 156, 3 horas e 20. Gente, Ocean 63, 10, táxi autorizado via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste 104, bom voo. Índia Alfa, 514, 286, torre 63, com 10. O 3-1-3-2, pode licença? Estimativo, após o Airbus Oceania liberar do setor, autorizado e reporta táxi, ok? Então, 3-1-5-2. Combinação com o Oceania, vai durar, inicial 3-1-5-2. Oceania 6201, Galeão 360, na escuta do sol. Afirmativo, 125, 13325. 13325. 3325. Ok, boa. Manda a perna do vento limpo 03. Repara a perna do vento, chama pronto para girar a base. Chama na pronta da base, limpo. A 310 está autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 1 no 50 graus 83. Controle autoriza elétrico 3561. 3561, depois a gente vai olhar. Duas horas da Caju, só não foi atendido, PAB. Provado, táxi via Índia, Alfa, 18 minutos para esperar com a torre, ajuste 10, 14, vamos. V14, autorizado. São 3305, acione identificação, chegada Mário, da presente voo ITAP. Desce e mantenha o nível 110, o ajuste no 0 no 4. Decola 00, controle 19, decimal 35. 35, boa, 6310. Salvador, muito boa noite, Oceano 6310 para 350, o Caracaju. Oceano 6310, boa noite, contato radar, submantenha o nível 350, saída PUCA. 350, PUCA, 6310. Zulu November, chame quando pronto para descida. O ajuste em Salvador 10 no 4. Está presente. Voo e reporte ingressando no corredor. No corredor Vera Cruz. Eco Zulu November. Desce e mantenha 1.500 pés. O ajuste no 0 no 4. Eco Zulu November. Adalé, mantém o 3152. Chame Centro Recife, 1260. Bom voo. 260, o 7203, tocou RMT ao 01, esquerda, perna do vento, chame para a gira base. Esquerda do vento, chama para a base, limpa 03. Só 3305, desça e mantenha o nível 050. Informa o tráfego na sua posição de 9 horas a 5 milhas. É um Papa Alfa 31, transporte de enfermo, passando o nível 090 e descida para o Namik Express. 3305. Caso seja necessário efetuar desvios, efetue-os pela direita e não pela esquerda. O Xané 6303, desse mantenha 2.000 pés, o ajuste no 0 no 4, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. 2.000, reporta estabilizado, 3.63. Prossiga. Ciente, é com os 1.90. 3. Está livre de ir na base, aposto não. Sinal limpos. Os 3152 com 04, eu estou de lá o 35. Não, 35. Olhe aí, Salvador, está 3152. São 3152, contato radar na decolagem, se mantém o nível 330, sai da PUCA. 330, pode voar a PUCA, senhora? PUCA da presente, 3152. Obrigado. Azul 4209, boa noite, aciona identificação, chegada Bonf, desse mantenha 4 mil pés, o azul chama 04, 4209. Tá livre do toque remetido, vento 140 graus, meia dúzia nós. Mil pés, o ajuste na 04, livre da restrição de altitude na posição ITAP. Autorizado, chapéu táxi. Autorização para o táxi, 604. Ingresso na terra do vento, limpo 03. O 03 tocou RMT, curva esquerda, perna do vento e chame para girar a base. Chamará para girar a base, limpos. Como aqui é a pouso final, limpo 03. Ok, para pouso final, chame então pronto para girar a base. Meia três, passando duna, completa aproximação, torre no noite decimalmente. 3305, desse mantém a 2 mil pés, o ajuste na 04, reporta estabilizado no ILS X Ferreira, pista na 0. O Xener 6310, passando nível 970, submantém o nível 350, chame centro Recife no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. Ele para 350, Recife 25, alterno 26, 85, grato para nós. Olá. Vai manter a perna do vento e aguardar para girar a base. Que quando passar o através do tráfego, eu vou orientar para girar a base. Ciente, então, número 2, ouvintes. Oi, Salvador, número 6303, uma milha para cima, para abaixar o trabalho. Ciente, autorizado pouso. Vento 1, 50 graus, 89, 6303. Autorizado pouso, 6303.